As noites vão, enquanto em casa eu oro e ao meu Deus imploro. Você nem quer saber, só quer fazer o quê? Pagar de bandidão, falar que é ladrão, zoando na quebrada de arma na mão. Já vi um monte, assim como você, pagar de vida louca e não ter nem proceder. Eu hoje ando assim nos pés do Senhor, mas lembro nas antigas quando tudo começou. Irmão, foi bem do nada e já acabou o amor. Perdeu a mente pra droga, o corpo pro terror. Agora anda assim esperando o fim, se autodestruindo com a morte te rondando. Enfim, só vim dizer que eu amo você, e se depender de mim, tua angústia vai ter fim. Por quê? Porque eu tô na graça do Senhor, e a oração do justo vale muito em seu favor. Vale muito em seu favor. Seu favor. Eu hoje aprendi que o importante é saber viver. O importante é saber viver. Que o verdadeiro amor transcende e supera toda dor. Eu vou orar, sim, vou jejuar, porque eu tenho crido, é no Rei dos Reis Jeová. Criou o céu, irmão, abriu o mar, mandou filho pra terra pra morrer no meu lugar. Louco, Jesus é amor, é fogo em ascensão, é a cura das feridas, a luz pra depressão. Então por que cê tá tão longe assim, chorando pelos cantos como se fosse o fim? Apague o beck, irmão, descansa o cão. Acenda a luz da vida, saia dessa escuridão. Trutão, já faz um tempo que eu oro por você, independente das batalhas, e pá, cê vai vencer. E ainda vai vários loucos resgatar. Em nome de Jesus, várias biqueiras vão fechar. Eu tenho fé, é vivo meu Jesus. Há mais de 2000 anos já venceu aquela cruz. Irmão, eu vim dizer que eu amo você. Se depender de mim, tua angústia vai ter fim. Por quê? Porque eu tô na graça do Senhor, e a oração do justo vale muito em seu favor. Vale muito em seu favor. Seu favor. Eu hoje aprendi, eu sei que o importante é saber viver. Que o importante é saber viver. E que o verdadeiro amor, e que o verdadeiro amor transcende e supera toda dor.